I love the smell of napalm in the morning. Let's put a smile on that face. Yippee-ki-yay, motherfucker. Fanfarrão. What do you mean funny? Funny how? How am I? When this baby hits 88 miles per hour, you're gonna see some serious shit. Some serious shit. All right, you primitive screwheads, listen up. E aí, galera, aqui é Bruno Day. Começa agora a edição 75 do podcast de cinema da MTV. Sejam bem-vindos, live from São Paulo, it's Saturday night. Leonardo Miranda. Alvin Fields. Borg. And Bruno Day! Essa foi a nossa patética tentativa de imitar a abertura do Saturday Night Live, mas com a musiquinha de fundo até que deu uma semelhançazinha aí, né? Foi melhor. Um esforcinho da música e um esforço também. É, um esforço da gente ouvindo. Exatamente. Sim, o tema do programa de hoje é este brilhante programa no ar há mais de 30 anos na gringa. É tipo o Chaves dos Estados Unidos. É, meu amigo. É, mas com verba, né? Enfim, vamos falar sobre, não exatamente sobre o programa em si, mas sobre os astros, né, cara? Os comediantes que saíram de lá e foram conquistar espaço na tela grande no cinema. E só mais uma coisa, né? O Chaves é a versão mexicana e a versão brasileira é pra ser nossa. Não é verdade. Não, é triste. Puro MTV. Uma cópia descarada! Mas eu jamais admitirei isso como roteirista, que o Puro MTV é uma cópia deslavada do quadro do Saturday Night Live. Eu jamais admitirei isso. Então, antes de a gente falar sobre esse assunto tão gostosinho, sei lá, me faltaram adjetivos. Vamos para os recados e e-mails da semana. Muito bem. Algum recado, principal recado é que estamos os quatro unidos aqui hoje, sim, olha só que legal, que finalmente, já demorou, mas nos reunimos. E agora meu nome já está no site, ah, é? Já está no mtv.com.br/cinema, agora meu nome está lá, me senti agora, me sinto parte disso aqui. Que maravilha, que maravilha, que maravilha. Depois do nosso ritual em que ele teve que fazer algumas estripulias, uma iniciação quase maçônica. Pois é. É um recado importante, lembrar a todos vocês que temos um feed, então no post aí embaixo você acha o endereço, cola no seu iTunes e recebe automaticamente as edições novas desse podcast diretamente no seu iTunes. Não deixe de passar pelo nosso blog, né? Exatamente. Deixar o seu comentáriozinho ali, né? Nossa comunidade no Orkut. Exatamente, nosso recado Twitter. Importante. Como é que anda a nossa comunidade no Orkut, Álvaro? Sensacional, estamos rumando aos 400, rapaz. A última vez que eu vi eram 360 e 380, uma comunidade... 380! Puta que pariu. Borbis, você alcançou a nossa meta aqui estipulada no último programa não, de 3.000? Eu estou com 3.100 mais ou menos, 3.100 e pouco. Vocês estão Falei. Todos... Cães infiéis! Malditos! Mentira, eu amo todos vocês. Mas agora estou inseguro de pedir coisas para vocês. Estou inseguro. Porque uma foi realizada. Não, mas se bem que não deu tempo ainda. Porque eu pedi 300 caboclo e demorou 6 meses. Mas chegamos. Então conseguiu 100 seguidores tipo, em uma semana. Uma semana lá. Perdão! Perdão, ouvinte! Perdão. Você pode pedir 1.000 caboclos, né, cara? Vai demorar 10 anos? Seria atendido. Mas é capaz do Orkut acabar antes disso, né? Mas eu queria mandar um forte abraço mais uma vez para os membros da comunidade no Orkut, que são muito ativos e muito legais. Ativos e passivos. Gostoso. Certo? Eu tô falando. E outro recado importante é que o nosso e-mail continua sendo podcastdecinema@mtv.com.br. Faça como essas pessoas. Ah. Quando é que você vai pensar em algo diferente pra falar? Eu tô querendo bordões, cara. Primeiro e-mail de Ana Paula Cruz. Olá, rapazes! Finalmente decidi escrever um e-mail para vocês. Não sei porque não escrevi antes, talvez por achar que vocês não leriam ou porque eu teria preguiça mesmo. É, que, realmente, que, a gente lê. Que momento terapêutico, né? Vamos conversar um pouco mais sobre sua vontade de escrever pra gente, por favor. Vai partilhando. Tá tudo bem, cara? Eu escolho. Você lê, você não edita. Mas eu quero, sua mãe tá bem, tá te dando atenção, o trabalho tá legal. Escreva! Se abra! A gente só vai dividir com mais 1000 pessoas que ouvem isso. Parabéns pelo podcast, descobri meio que sem querer, enquanto lia blogs por aí, desde então ouço toda semana. Afinal, papo de cinema com humor é o que há. Só não é tão bom porque não é papo de boteco. Ah, mas é quase isso, né? É. Vamos pedir uma cerveja. Ah, pode uma cerveja, tá tudo certo. Baixa no iPod e vai pro boteco. Vai sozinho, ou vai com seu amigo com 2 iPods, né? E cada um. Ou divide o fone também, cada um numa orelha. Cada vez vai ficando mais bizarro. A simulação vai ficando cada vez mais bizarra. Grava numa fita cassete e coloca no radinho O problema do iPod, vários iPods, é sincronizar, né? Vai ficar, todo mundo bota os iPods na mesa. 1, 2, 3 Aliás, se você tem um bar, né? Você poderia realmente baixar as edições desse podcast e colocar como trilha sonora do seu bar. Que né? Maravilha, pra bares vazios. Né? Tem que achar que tá um zuzuzu, zuzu, tem uma alma e a gente falando, rindo. Pô, que bar maneiro, cara. Animado, porra. Pô, a galera entende cinema aqui, né? Pô, legal. E gente de maluquinhos de chinelinho de couro e óculos de aro grosso. Muito bem, continuando em meio da Ana Paula. Confesso que foi muito estranho o podcast Pirata sem o One Day, mas se tivesse o One Day não teria rolado esse tema e não seriam feitas as vinhetas que me fizeram rir pra caralho. Cara, todo mundo gostou dessas vinhetas. Porra, Tem que acreditar, garoto, tem que acreditar. Enfim, ela fala que tá na comunidade do Orkut, manda parabéns pro Álvaro porque assistiu ao vídeo dos Buchas. Que maravilha, qual é o nome dela? Ana Paula. Ana Paula, muito obrigado. E eu quero fazer também aqui um apelo desesperado. Me ajudem a divulgar os Buchas, por favor. Salário do meu filho, quer dizer, o leitinho das crianças depende dos Buchas, que a MTV tá foda. Não adianta, cara, não fico falando que o nosso salário é baixo, ninguém aumenta nosso salário. São tentativas desesperadas, mas ajuda aí a divulgar, porque é maneiro e tá dando certo. Mas enfim, por mais estranho que possa parecer, ri muito do podcast 69, mas neste caso não conhecia nem me interessei em assistir a nenhum filme indicado. Diferentemente de Léo Miranda. sobre um provável ouvinte barra convidado barra novo elemento. Se tiverem que escolher uma mulher, que seja eu, o que não vou poder contar com os critérios de quem tem a bunda maior. Mas posso até concorrer se for, sei lá, os peitos. Aí sim! Olha aí, que bela vencedora! Pronto! Jesus Cristo! Ri aqui, diz que é zoeira. Você tem ou não tem peitão, cara? Fala se é real. Se tivesse, pode ter. Mas como eu sei que vocês são sérios... Somos. Põe um símbolo aqui de internet que eu não sei o que significa. Barba, o que significa isso aqui, ó? É tipo... Ah, sim. Um olhinho. Pra quem tá ouvindo, né, cara? Não entendeu nada. Ozinho, underline, ozão. Faz isso que você vai conseguir entender. É tipo um... How you doing? Enfim. Tá, com certeza. Enfim. Manda um beijo, fala que vai ficar com inveja de quem for escolhido. Bom tópico para nós conversarmos antes de chegar, de continuar os e-mails. Como vamos escolher este ouvinte que quer... Chegaram vários e-mails de pessoas querendo participar. Chegaram vários? É. Então, mas a missão é do próprio ouvinte. Eu acho que ele tem que convencer a gente. Algo saltou aos seus olhos de brondeiro nesses e-mails. Eu só vou te dar uma dica. E não quer dizer que você tem que levar a minha dica a sério, né? Afinal, eu não sou ninguém aqui dentro. Mas eu, se quisesse participar de um podcast, que eu sou fã e tal, eu mandaria um arquivinho de áudio, né? Falando um pouquinho, dizendo por que eu sou fã. Afinal, um podcast é áudio. Que maravilha, hein? Né? Que maravilha. Eu faria isso. Eu faria isso. Vocês fariam o quê? Se eu fosse uma gostosa, mandar uma foto de biquíni. Perfeito. Ana Paula Cruz, também. Pode ver. Muito bem. Eu descolaria o meu endereço na internet, daria pra mim. Se fosse gostosa, evidentemente. Ou se tivesse muito escuro. Se não for gostosa, eu tivesse bêbado. Não sei, vamos avante. Sei lá, e você, Léo? E você, Léo? Grana. Boa, melhor de todas. Nós somos balizados pela ética. Bom, o fato é que nós realmente vamos escolher. O Álvaro não estava aqui semana passada, eu elogiei a sua atitude, achei uma ótima ideia. Vamos fazer Opa, isso, né? Trazer vamos fazer um... Mais um e-mail, Rafael Matiz de Moraes. Aí onde é Álvaro, Léo e Borbis. Aqui é Rafael Matiz de Congonhinhas, Paraná. Cara, eu fico bolado com isso. Okay. Nós que não saímos do Sumaré, só trabalhamos. Pois é. Saber que existe um lugar chamado Congonhas e que o infeliz que mora lá ouve a gente é... Congonhas. Congonhas. É tipo Congonhas. Nada supera Varjota. Então. Varjota, Varjota é super. É a prova contundente que a gente é mais infeliz que a gente no mundo. Ouvindo essa porra. Eu acho... A grande ambição de quem mora em Congonhas é se mudar para Congonhas, né? Afinal, já é um passo além. Muito bem. Disse que curtiu muito The Revolution, acho que vocês levaram... Mano, já faz duas edições desse podcast, nem que eu tô falando até hoje. Acho que vocês levaram muito bem sem o One Day. Entretanto, vocês são um quarteto e faltando um fica meio estranho. O Watchmen é o melhor filme que eu vi esse ano, é muito foda, é muito louco, blá, blá, blá, blá, blá. Eu não acredito que vocês não falaram do Cooper Harris, do Eurotrip. Ele é o cara mais louco do filme. Só pra constar, o diretor, que é o Jeff Sheffer, fez roteiro de Bruno e O Gato. Olha só. O Gato? Tinha não é roteiro em Bruno? Ninguém, né? É verdade, o Bruno não tem roteiro e o Gato... Tanto faz. Enfim, ele diz que Congonhas é ainda menor que Tubarão, que ele tem quatro opções para ver um filme novo. Um, gastar R$100 para ir ao cinema mais próximo, que fica a 150 quilômetros. Esperar uns 4 meses para o filme sair na locadora e torcer para chegar lá. Gastar 7 horas do dia baixando, quando eu tenho sorte. Ou esperar 2 ou 3 anos para ver na TV tudo picotado. Meu amigo, você é um herói. Eu entendo que ele gosta da gente, né? Porra, só é através da gente, meu. Tá. Vamos adiante. Maicon Gonçalves. Maicon. Ondei, bom dia. Bom dia. O nome do rapaz é Maicon. Maicon. Maicon. Maicon. E começa falando bom dia. Bom dia. Só tem negação, né? Não, ele começa a dizer, velho. Meu nome é Maicon. Já entendemos. Sou estudante de publicidade na EMB Morumbi. Comecei a ouvir o podcast há um tempo, nem lembro quando, mas agora virou mais uma coisa para fazer na semana, como ler o Calvin e Haroldo. Comer um Twix depois do almoço, Nerdcast, entre outros. Já que o cérebro é uma máquina de fazer padrões, estou com a cabeça cheia deles. E quinta é ouvir o último podcast de cinema. Tá confuso esse meio. Esse cara tem uma tendência a vícios muito forte. Então, onde que ele estuda? AMB Morumbi. AMB Morumbi, uma publicidade incrível pra você, Jana. Mas não sabe escrever, mandou pra gente. Bruno escolheu, então aí. AMB Morumbi. É brincadeira, sorte, é brincadeira, tá? Vestibular já. Continuando. Estou mandando esta embromation que gostaria demais de participar do podcast como elemento número whatever. Cinema e música são minhas paixões, seria uma honra participar, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Diz que vai mandar um e-mail por dia, que nem o segredo, porque fala que se você desejar uma coisa, ela acaba vindo, blá, blá, blá, blá, blá. Então, já tira o cavalinho da chuva, porque blá, se blá, você blá, gosta blá, de um blá, segredo blá. E leva isso a sério, perdeu muito ponto. Maicon. Sei lá, né, cara? Uma dica pra quem quiser participar, não ser chato é legal. É legal. Não ficar mandando um e-mail por dia. Ele já mandou isso. Esse e-mail foi ontem e ele mandou um hoje. Ah, tá. Então. Não, mas eu defendo. Obstinação. O garoto é motivado. Rock Balboa. Rock Balboa, rapaz. Mas estar aqui ao nosso lado não é tarefa simples. Não basta um e-mail por dia. Você tem que ser... Como é que se diz? Se esforçar mais. Sim, né? Opa. Cara, se chegarem 2 e-mails desse cara por dia... isso não significa 2 e-mails. E-mail de Gabriel Ângelo. E aí, galera, me chamo Gabriel Ângelo, tenho 16 anos. No Twitter é My Name is Gabito. Gente, já faz um bom tempo que estou para enviar esse e-mail, mas o venho evitando por preguiça. Mais um preguiçoso. Sei lá por quê, mas enfim. Porque ele vem evitando. Agora vamos mandar um e-mail. Não, hoje eu tô com preguiça, não, hoje dá. Hoje melhor. Hoje não. Não, vou cagar. Não, meu computador não chega. Meu wireless no banheiro, não vou fazer. Mas ele... é que a gente não tem nenhum amor ao nosso tempo, né? Ele não edita essa merda, não, ele lê essa porra. Para bater papo. As pessoas que adequem o seu tempo a nós. Exatamente, lógico. Sensacional. Bate pau sozinho. Palma, palma. Porra, sensacional. Eu também aplaudi, né? Eu falei. Enfim, ele diz que ouve podcast há uns 3 meses, que já ouviu todas as edições. Elogia a participação de vocês três, que quando eu tava sozinho era legal, mas com vocês é muito melhor. Discordo. É, cara, pra começar, sem sombra de dúvida, é o melhor podcast, não da MTV, não da região, não da cidade, nem do estado. Mas sim, ouso dizer, o melhor podcast de cinema do mundo, meu amigo. Nossa! Aí e como sabe diria... puxar saco bem, garoto. Sai como com diria Álvaro Campos, segundo ele... Sim! Sim! Por que não? Eu falo por que não? Por que não? Acho que não. Eu sou muito macaco de auditório. Quando eu fazer, eu fiz que merda. Não, é um teatro, cara. Ah, afinal, qual outro podcast tem ao mesmo tempo o contraste do sotaque marrento carioca, Álvaro? Opa! Com o super boça ondeio? Opa! Entre seus integrantes. Vocês não têm sotaque nenhum, pelo jeito, né? Não, pessoas comuns. Qual outro reúne fã de quadrinhos, criadores de HQs, programadores e odiadores de Adam Sandler? Qual outro tem a moral de chamar Marimun, Luísa Micheletti e Pamela Butch apenas para participarem de uma edição? Puta que pariu, o cara é bom, hein? O cara é bom, hein? Em nenhuma delas eu estava aqui. Meu outro protesto, já estou fazendo outro protesto. Verdade, mas eu sei de uma outra DJ também muito gatinha que está sedenta para participar desse podcast. Quem? Não vou falar. Surpresa. Ah, eu já sei que é. Já comi. João Gomes. Que merda, eu comi também. Não, brincadeira. O cara é violento. O cara vai bater, ele conhece, cara. Enfim, ele fala que a gente fala sete mate de um jeito muito engraçado, blá, blá, blá, blá, blá. E... pô, esse cara aí, se morar também, em São Paulo, ele já é um bom candidato. Ele também se oferece se oferece a participar, Gabriel Ângelo. É um bom concorrente. É um bom concorrente. Entrou no meu Orkut e apresentou uma amiga gatinha, pra mim já ganhou. Tá faltando pouco, tá indo bem, garoto. E é isso, né? Esses foram os e-mails dessa edição, todos eles muito elucidativos. Sim. Como sei. Sim. Agora é a hora que a galera olha pro relógio e viu quanto tempo que perdeu. Obrigado pela doação. Você não tem dinheiro, você não tem nada, mas doou tempo. Eu só queria, antes de começar o podcast, dizer que nós já estamos inscritos no Prêmio Podcast 2008, o qual nós ganhamos no ano passado, ou pelo menos eu, só eu não você ganhou. Fala, banheiro, é que se ganhar esse ano, a culpa é nossa, né? Mas eu digo o seguinte, eu ganhei, esse podcast ganhou a gente, o nosso nome de podcast ganhou o prêmio do júri, que é muito legal, né, cara? A galera que entende do assunto votando. Este ano temos que ganhar também o prêmio da audiência. A gente não concorre com o Nerdcast? Não concorremos com o Nerdcast. Por quê? Só de cinema. Porque isso. É cinema. Só de cinema. Ó! Oh. Ó, oh, que bom! Que bom! Somos favoritos! Tomar no cu concorrência! Então nós vamos criar todo um planejamento de divulgação e como você pode ajudar a gente a ganhar esse prêmio. A gente vai fazer isso? Até esse troféu. Vamos! Mas isso é só no começo de outubro, então até lá. Vamos, já comece a divulgar, espalhe esse podcast pra galera. Resistência. Né? Eu voto que a gente invada o VMB e já mande. Voto, Inácio. A gente pode fazer isso. Eu vou perder meu emprego? Vou perder meu emprego. Mas ganha, pelo menos o Blogspot, né? Tá aí pra isso. Vamos lá falar sobre o Saturday Night Live. Cara, vocês assistem esse programa? Vocês gostam? De vez em quando. Tem o hábito aqui? De vez em quando. O programa passa na Sony, né? No Sony Entertainment. Um atraso absurdo. Pois é. Fale sobre esse atraso que me assombrou. Oi? É duas semanas, não é? De atraso? Não. Demora muito tempo pra começar aqui. A temporada vai começar agora, né? Lá fora de setembro. E aqui vai chegar no final do ano, começo do ano que vem, só. Olha, enquanto isso fica passando reprise. Outro dia mesmo, faz um mês, assim. Tava passando da campanha do Obama ainda. Pois é. Imagina quanto tempo faz. É uma pena, cara. Ele tem altos e baixos ao longo dos anos. Ele vai ao ar desde 75, né, cara? Tem 34 anos aí, tá no ar. Ele começou com outro nome. O nome era NBC's Saturday Night. O nome Saturday Night Live era da ABC. E aí, apenas em 76, ou melhor, 77, que a NBC conseguiu comprar os direitos do nome da ABC. e aí virou o Saturday Night Live. Né? Mas isso foi comprado, né? E vamos parar, se não fosse em inglês, fosse em português, era Sábado Noturno ao Vivo. Como é que se chama o nosso... Você vê que a gente não pode tirar onda de nada, né? Nosso programa é podcast de cinema. É. Tipo, é como se o Silvio Santos batizasse o... Sei lá, o Topa Tudo por Dinheiro. Silvio Santos joga dinheiro para o alto. Que se você assistiu, meu amor, mas Silvio Santos joga dinheiro para o alto. Santos, cara, programa Silvio Santos, cara. Porra. Que é mais auto-explicativo do tipo, que isso. É programa do Gugu, programa da Eliana. É uma tendência, meu amigo. Ah, porra! Cara, voltando ao Saturday Night Live, que é o tema do programa, por incrível que pareça, a série volta pro ar no dia 26 de setembro agora. O host vai ser a Megan Fox e a banda vai ser o U2. Olha pra você ver o tamanho da coisa. Porra, e eu fico pensando, cara, os caras que trabalham nas relações artísticas da NBC pra tratar com esses cantores e hosts e tal. Eu peguei uma pequena lista. Meu, é igual a nossa Praça Nossa, cara. Que tem igualzinho, o Carlos Alberto como host. Exatamente. E de vez em quando tem o Vando como convidado, convidado. Talentos especial, como talento. O Periquito lá, como é que é? O Canarinho. Quem mais na Praça Nossa? Que tá no humor. Tem o Zorra Total também, que é brilhante. Zorra Total, lá. Sucessão de esquetes sem graça que passa no sábado de noite. É o nome, Zorra Total. E dá audiência, isso que eu tenho. Não, pior é isso. Eu vou falar algumas bandas, musicalmente, né? Algumas bandas que passaram pelo Saturday Night Live, só pra vocês sentirem o drama, tá bom? Jimmy Cliff, Joey Cocker, Frank Zappa, Kinks, Rolling Stones, Peter Tosh com Mick Jagger, Bob Dylan, David Bowie, Paul McCartney, Miles Davis, Queen, Clash, Tina Turner, Neil Young, Eric Clapton, Faith No More, Nirvana, R.E.M., Teenage Fan Club, Pearl Jam, Madonna, Smashing Pumpkins, Snoop Dogg, Aretha Franklin, Tiririca, Green Day, Beastie Boys, Foo Fighters, Spice Girls, Oasis, Metallica, eu tô falando alguns, AC/DC, Blink-182, Britney Spears, Radiohead. O cara não respira, cara, eu tô tentando ter uma piada, ele não respira. É pra ser rápido, cara, é muito nome. Jay-Z, Wizard, Strokes, Eminem, White Stripes, Beck, Beyoncé, Justin Timberlake. Roberto Leal. Toots and the Mitals, Modest Mouse, Killers, Queens of Stone Age, Franz Ferdinand, Kanye West, Arctic Monkeys, My Chemical Romance, Arcade Fire, Lily Allen, Vampire Weekend, Fleet Foxes e TV on the Radio. Puta que pariu, velho, na boa. E é um programa mainstream, né, velho? E os caras colocam o TV on the Radio e o Fleet Foxes pra tocar. Parabéns, NBC. Parabéns, público americano que sabe ouvir música boa. É tudo que a NBC faz todo dia. Ouve a gente, né? A NBC está aqui agora, com o nariz, com o ouvido no rádio. Fale de mim, Bruno Day, fale de mim. Ele venceu, um o seu sonho foi realizado. Não, cara. Um dia específico, cara. O dia que tocou o Toots. O Toots é um regueiro das antigas da Jamaica. Eu sou maluco por música jamaicana, como vocês já viram nas edições. E o Toots é um dos grandes regueiros aí. Um dos meus maiores ídolos. Ele tocou junto com Ben Harper, Jack Johnson, Bootsy Collins e The Roots. E o host desse dia, sabe quem foi? Donald Trump. Você consegue imaginar, velho? Que cena bizarro. O Donald Trump falando com vocês, tudo sendo demais. Aquele biquinho dele, né? No Saturday Night Live, ele tem um programa muito bombado na gringa, muito engraçado, é muito legal e muito tudo. Ele lançou pro estrelato grandes astros do humor, né? Vários caras gringos passaram, desses comediantes que a gente aprendeu a amar ao longo dos anos aí, passaram por lá, ou saíram de lá, começaram realmente lá, ou passaram por lá em algum momento de suas carreiras. Foram alguns quadros também que viraram filmes depois. Exatamente, né? A gente pode começar falando disso, inclusive, né? Vamos lembrar alguns que deles que viraram filmes. O primeiro que me vem à mente... Wayne's World, né? Foda. Dana Carvey, que não deu certo. Sim. Obviamente. Teve uma carreira longa no Saturday Night Live, mas não deu certo como ator. Sim. Fez um filme muito bom, O Mestre dos Disfarces. Genial. Junto com o grande Michael Myers, né? Fez no Brasil conhecido como Quanto Mais Idiota, Melhor. Sim. Como sempre. As aduções. As aduções incríveis. Ainda né? Acho que você vai fazer um podcast sobre isso. É verdade, eu falei. Fazer promete. Pô, isso é uma bela ideia. Qual que era a trama, mais ou menos, do Quanto Mais Idiota, Melhor, Wayne's World? Eles tinham um programa de TV. Programa de TV feito na casa deles. Eu não sei como é que funcionava isso direito. E eles eram, no primeiro, eu só lembro do segundo, acho, que eles vão pro show do Aerosmith Smith e toda a treta é isso. É, o primeiro não, filme, o primeiro filme não. Eles querem lançar realmente o programa deles porque eles faziam algo underground, né, gravavam e transmitiam do porão da casa deles. E eles são comprados pela grande mídia, né? Que é, o Rob Lowe, e aí tem aquela coisa, tipo... Ele quer pegar a gostosa. A tia Carré. Exatamente. Chega o cara lá, o grande empresário malvado, quer comprar eles e mudar o formato deles, mas aí eles se rebelam contra isso e voltam às raízes do rock and roll. É esse que tem aquele final duplo, né? Aquele... Triplo, eu acho. Tipo, termina mó bosta, assim, eles se fodem pra caralho. Aí eles, peraí, não pode terminar assim. Volta. Aí eles se dão um pouquinho melhor, aí no final, melhor ainda. É. Tipo, num terceiro. É bem engraçado, tem a cena mais icônica do filme, obviamente, é a cena do carro, tocando Bohemian Rhapsody. Demais. Marcou toda uma geração. E eu lembro dessa cena que tinha um cara no carro passando mal, com vontade de vomitar. Aí ele pega um copinho, tipo esses copinhos de café, assim, e fala, vomita aqui. É muito bom. Eu lembro que uma hora que eles estão numa loja de guitarras, e aí, tipo, ele pega uma guitarra pra testar a guitarra, aí ele começa, tlan, aí os caras apontam pra placa, assim, né, proibido tocar extremamente o heavy. Que é a última, que provavelmente é a única música que eu sei tocar hoje em dia, que eu tive aula, sacou? Enfim, o filme é legal, cara. É muito legal mesmo. E a sequência também é legal, né, cara? Acho que não perdeu a força, não. Não, se bobear, o segundo é até melhor que o primeiro, viu? E tem uma cena muito boa do segundo, que no show do Harry Smith, no momento isqueiro aceso, que ele bota fogo no cabelo do cara da frente. É legal. É besta, mas é legal pra ele. O Michael Myers passou, ficou bastante tempo no Saturday Night Live. Vou olhar aqui na minha cola quanto tempo exatamente ele ficou. Ele ficou lá de 88 a 95, cara. E foi um dos mais ativos lá. Louco, e hoje em dia ele tá... Aliás, isso é uma coisa que pega muitos dos comediantes saídos de lá, assim, né? Eles têm uma dificuldade de se firmar no cinema. Michael Myers é um caso desse. Fora o Shrek, né, cara? Que ele se consagra... Quer dizer... Não. Tá sempre vendo o Shrek. Não, acho que ele foi um dos que conseguiu. Mas há muito tempo que ele não faz um filme de sucesso e um filme bom. Ele fez esse Guru do Sexo, que é horroroso. Mas ele não fez o Exato, que é horroroso. Adam Sandler. Quanto tempo faz que ele faz um filme bom? Nunca fez um filme bom. Fez agora, provavelmente, que é o Funny People com o Genial. É verdade, mas não é ele que fez, não é o produtor. É diferente, então. Não, é verdade, né? Ele teve o Austin Powers que fez um sucesso. O problema é que a lógica americana de comediantes é sempre uma substituição, é sempre um ciclo, né? Você nunca tem dois comediantes ao mesmo tempo sendo o comediante da parada, fazendo sucesso. Eles sempre se substituem, é uma loucura isso. Mas o Jim Carrey, Adam Sandler, agora mudando um pouco, o Seth Rogen. Não, mas é sempre assim, ele sempre escolhe um pra Cristo e aquele cara é o cara da bola da vez. É, o Seth Rogen tá bem alto. É, mas o Seth Rogen, ele é mais, não é... Ele não é tão mainstream quanto um Jim Carrey, por exemplo. Eu entendi isso, porque, por exemplo, o Jim Carrey teve aquela... Tipo, ele virou o comediante da vez... Massificaram pra caralho o cara, aí passou, agora hoje em dia ele já... nos papéis assim. Jim Carrey que não foi aceito no Saturday Night Live. É verdade, cara. Não foi aceito? Não. Ah, eu acho até natural. Por quê? Porque ele é estranho demais. Foi host depois. Ele foi host depois. Ele fazia aquele um programa que passa de ele festival de humor canadense. Ele fazia. Aí ele tentou entrar pro SNL, não conseguiu. Enfim, aí depois ele virou astro. A gente falou que ele foi host. Desde o início, o SNL tem isso, né? Tem um cara que, tipo, é meio que o mestre de cerimônias ali, né? Normalmente ele participa das sketches também. E, cara, e teve alguns que repetiram milhares de vezes. Tipo, o Steve Martin, que nunca foi do elenco mesmo, do Saturday Night Live, mas quase foi. Porque ele foi host 15 vezes. Ele e o Alec Baldwin concorrem. O Alec Baldwin foi 14. Aliás, e é engraçado que sempre que um tá um apresentando, o outro aparece pra... fazer uma competição. Tem que ir lá, um aparece um. Aliás, tem até um comercial do Saturday Night Live que é... Os dois tretando. Não, mas eu apareci tantas vezes, isso aqui é... O Steve Martin, ele atualmente virou um pastiche do que ele foi, assim. Sim. E faz, né, a franquia Batalha Cor-de-Rosa, um equívoco, na minha opinião, e ele faz muito sobre família e tal. Mas o cara, no começo da carreira dele, ele era genial, assim, mas muito genial, né? Ele começou fazendo stand-up, ele começou como mágico, na verdade, eu li a biografia dele. Como mágico de circo, assim, no ele e o Leslie Nielsen eu não consigo diferenciar. Não, cara, pelo amor de Deus, Leslie não merecia. Leslie Nielsen é um gênio, os dois são foda. O gênio é o Steve Martin, né, cara? O Leslie Nielsen não, é o Leslie cara é um que gênio, teve... é um gênio. Pico de genialidade. Não fale mal de Leslie Nielsen perto de mim. Esse cara é um gênio. Vamos lembrar, então, eu nunca sei quem é quem. Lembrar de grandes atores. O Léo tá vendo de tudo pra ser expulso, você pode ver. Vamos lembrar de grandes atores que passaram pelo SNL e que fizeram filmes depois, né? Falar dos filmes deles. Primeiro, John Belushi. é, falecido em 82, morreu por causa de drogas, né? Ou, sim, ou que álcool. Quem não sabe é irmão do Jim Belushi, que é o sem graça, ele participou. A galera da nossa geração não pegou o James Belushi, né? O John Belushi. O mais velho. Não, o John. Não, o Jim pegou. Não, o Jim é o James, né? O Jim é o mesmo cara que o James. Jim é derivado de James? Sim, é, sim. James é o nome completo, Jim. Jim é tipo um nickname. James é Thiago, teoricamente, Jim é Ti. É, isso. Entendeu? Você pode falar de Ti se quiser. Jesus, eu não sabia disso. Pois é. É que nem William, Bill, mesma coisa. Tá tocando música aqui na minha cabeça. Oh, não sei nada, apesar de nome diferente. Então, Jim Carrey se chama James Carrey? Não sei, sim, se ele se chama James. Sério? Cara. É, pode não se chamar, mano. É, bem, a gente pode nomear o cara como Jim. O que importa é que porra, mano. O Jim é o James. A nossa geração realmente não pegou muito o John, porque ele morreu em 82, eu tinha apenas um ano de idade. Mas, adoro. O primeiro filme que ele se destacou, antes desse filme, ele fez o The Ruttles, All You Need Is Cash, que era um grupo que parodiava os Beatles, feito por membros do Monty Python, alguns membros do Monty Python. E vários desses caras que começaram no Saturday Night Live passaram pelo The Ruttles também. Rapidinho, James filme. Bond é Jim Bond? Ah, se você se sentir íntimo bastante. Não, foi mal, eu só tô pensando. Teve impacto pra mim. Você não pode dar uma informação nova pro Álvaro, que ele não digere nada. Né? E o John Belushi fez o Clube dos Cafajestes, Animal House, de filme de 78, que é muito incrível, né, cara? Todo mundo assistiu, não? Não, não. Tem a famosa festa da toga, quando você entra na faculdade, todas aquelas suas pirações, do tipo... Ah, eu assisti essa, claro, pô, é um clássico absoluto. Você tá louco, cara. Eu comprei em loja americana R$19,90 achando que era um clássico absoluto. Eu achei uma bosta. É um clássico absoluto, velho. Clube dos Cafajestes é... Mas ele nem é principal. Ele é o cocô no cavalo do bandido. Ele é de uma galerinha. Ele, e é, mais... ele é tipo o ele palhaço da turma. Ele é a válvula de escape. Assim. Ele é aquele... Pô, achei ruim o filme. Não é não. É um filme de faculdade. Não é não. É um filme de faculdade. Vamos falar em filme de faculdade. Van Wilder é o nome do personagem da semana passada. É isso mesmo. Só pra constar. Lembramos, Van Wilder. Se você ouviu, você entendeu. Se não ouviu, uma semana depois, vai, continua. E esse filme foi um baita sucesso, o Clube dos Cafajestes. Toda essa piração que você vê no cinema sobre tipo ambiente estudantil, né, estudantes das fraternidades, e eu tenho os nerds, os jocks, né, os atletas, as gostosas. Porcs, os nerds contra-atacam. Isso nasceu aqui, cara. Isso nasceu em Clube dos Cafajestes. Realmente é um filme que tem um humor já um pouquinho mais datado, mas eu ainda acho muito divertido. Certo? Sim. Além disso, ele fez 1941, Uma Guerra Muito Louca, ou algo parecido, um filme de Spielberg, se passa na Segunda Guerra, uma das poucas comédias da carreira do Spielberg. É um filme totalmente maluco, faz muito tempo que eu não vejo, e foi massacrado pela crítica, ainda é até hoje. Mas aí tem a sua graça, assim. Também fez Blues Brothers, esse é sensacional. O clássico dele, né? O papel aqui que marcou ele pra sempre. Assim. Irmãos Caras de Pau. É a história de dois caras que... Sei lá o que eles fazem, mas não tem porque eu vejo esse filme. Ah, eles são músicos e gangster ao mesmo tempo. Também faz muito tempo que eu assisti, Baby, mas... Eu gosto muito da trilha sonora desse filme. Vamos colocar um trechinho da musiquinha dos Blues Brothers pra gente ouvir. E ele também fez Brincou com Fogo, Acabou Fisgado, do Michael Apted, que dirigiu Nell, com a Jodie Foster, que a Jodie Foster paga bundinha. Opa! Né? Opa, belo momento. Belo momento. Dá pra botar nosso blog? E também tá dirigindo a terceira parte das Crônicas de Nárnia, olha só, eu não sabia descobrir isso hoje. E esse filme foi escrito pelo Lawrence Kasdan, que escreveu só Os Caçadores da Arca Perdida, por exemplo. Só. E também o último filme que ele fez, Estranhos Vizinhos, Neighbors, de 81, que é bem meia boca, com direção do John Avildsen, que comandou boa parte da franquia Rock. Na verdade, 1 e o 5 só. Boa parte. Só o melhor e o pior, né? É o melhor e o pior. O melhor e o pior de Rock. O melhor e o pior de Rock foi o John Avildsen. Avildsen. Enfim. Esse foi o John Belushi, provavelmente os caras aqui não gostam muito dele como eu, né? Eu gosto dele como no Saturday Night Live. É, né? Teve até um programa que passou recentemente, Era, tipo, clássicos do Saturday Night Live. O dele foi a coisa mais linda do mundo. Tem um momento clássico dele que, infelizmente, você não pode ver no YouTube porque a NBC tirou tudo que, que se refere a Saturday Night Live do YouTube, mas que é ele imitando o Joey Cocker. Você viu isso? Sim. Cantando igual o Joey Cocker. E, cara, é impressionante. Ele era muito foda. Impressionante. Ele é o Joey Cocker. Assim, os trejeitos, sabe, tremendo e tal. Cantando... With a Little Help of My Friends, que talvez seja a única música que o Joey Cocker compôs na vida dele. Não compôs. Joey Cocker é aquele é dos Beatles. É dos Beatles essa música. É. A única música que ele compôs foi composta por outra pessoa. É, mais ou menos isso. E é isso aí, cara. O Belushi esteve na série entre 75 e 79. Algo que sentará para o campo. Joey Cocker é aquele do... Untie my heart. É verdade. É verdade, amigo. Todo mundo comigo. Untie my heart. Ficou no vácuo total. Deliver Head On também pode ser. Ah, é? Música pode crer. Música de Striptease. Qual que é essa? You can leave your head on. É o Head. É, puta, agora me perdi o ritmo, mas é no música de Striptease, você vai... Pensa no música de Striptease. É por aí. Muito bem, segundo nome aqui, outro muito clássico, começou lá desde o comecinho, de 75 a 79, o público americano podia ver no programa Dan Aykroyd. Exatamente. Opa. Né? Eu não gosto muito do Dan Aykroyd, cara, sinceramente. Exceto num filme que eu vou falar daqui a pouco. Mas ele fez The Ruttles também, 1941 também, e Blues Brothers também. Ele era o parceiro, né? Na sequência do Blues Brothers, que foi feito em 2000, ainda tem o Dan Aykroyd. E é o Jim Belushi. Não, é o John Goodman. Qual que é que o Jim Belushi faz? O Jim Belushi faz K9 e um policial bom pra cachorro. Não, pô, ele não faz esse? Não. Não! Não é quero com o Jim Belushi. É o John Goodman, cara. E é muito ruim, a sequência é medonha, cara, mas o original é muito legal, de 80, é facinho de achar nas locadoras. O Dan Aykroyd, ele fez outro filme que fez muito sucesso, ou que, sei lá se foi muito sucesso ou não, mas Trocando as Bolas, Trading Places, com Ed Murphy, lembra desse filme? Passava direto no SBT, cara. Ah, lembro, o Ed Murphy troca com quem? Com o Dan Aykroyd, que Dan Aykroyd é tipo um... É, não tô prestando muita atenção nessa. Mas é verdade, eu vi, eu gosto desse filme, eu acho simpático. Ele é tipo um mega investidor. Não, mas que é uma releitura do Príncipe Mendigo. Do Príncipe Mendigo, que também já era uma... Uma releitura? Não, entre esses dois tinha um filme que é muito parecido com esse, que era aquele cara que fez O Pequeno Príncipe, que fez a Fantástica Fábrica de Chocolate, o Lourinho. Sim, Billy Wilder. Billy Wilder que troca é com um surdo, né? Que um é surdo e o outro é cego. Exato. Não. Mas eles não trocam nada, né, cara? Só não, tem um... É. Qual que é? Mas não, tem um que também passa... Eu tô viajando hoje, eu tô despeito. Mas também tem um que passa que é com ele e com um negão que era muito engraçado, que trabalha direto com Richard Pryor. Richard Pryor, exatamente. Obrigado, Bruno Odeio, o cara que efetivamente conhece esse cinema. Eu só lembro de coisas da minha infância, Bruno. Desde estudou essa aí. Vagamente. E na leitura dinâmica, cara. Capítulo 1, cinema, capítulo 10. É legal. É isso. E em 84, o Dan Aykroyd fez Indiana Jones no Tempo da Perdição, um papel pequeno, eu lembro disso. Eu não lembro. E no mesmo ano, ele fez o seu grande sucesso, Os Caça-Fantasmas. Esse sim, 84, de Ivan Reitman. Eu gosto. É demais, né? Demais. Um momentinho Ghostbusters agora. Sim, por favor. É demais, a música é foda, o filme é sensacional. Ah, além eu prefiro a versão suecada. Reubine, por favor, né? Depois de Caça-Fantasmas, ele fez o Espiões que Entraram Numa Fria com o Chevy Chase, que também passou pelo SNL. Em 85, 87, Dragnet, que é uma porcaria gigantesca. Ele fez muito filme ruim, cara. Tentei anotar aqui os melhorzinhos, mas Minha Noiva é uma Extraterrestre. Nossa. Com a Kim Bain, você já lembra desse filme? Ah, interessante, acho simpático. Aí os Caça-Fantasmas 2, que é bem pior do que o primeiro, mas ainda assim tem mais. Ah, mas é Caça-Fantasma. É, legal. Ghostbusters. Conduzindo Miss Daisy, é o filho da Miss Daisy. Miss Daisy, que é um filme fantástico. Fantástico. Morgan Freeman, ganhou vários Oscars. Chorei, tive acessos de choro. Bonito mesmo. Meu Primeiro Amor, ele sempre lembra desse filme? Macaulay Culkin, ele morre, ele é o pai da do moleque ou da menina, né? Do moleque? Da menina. Da menina, eu acho. Da menina. É porque ele tá no segundo filme. Quem que é a menina, vocês lembram? Não, mas eu vi fotos dela crescida, tá interessante. Tá bem nutrida, tá bem nutrida. O Barbie está se especializando nisso. Revelar atrizes meninas hoje em dia, né? Eu descubro sem querer. Sem querer. O pior que é, tipo, tô andando nas internets, aparece. Tipo, conheço essa menina, eu vou ver, ela é uma criança. Eu me sinto velho, inclusive. O Barbie acompanha atentamente a carreira de Maísa. Daqui a 10 anos, Maísa finalmente com peitinhos. Foi o comercial do meu primeiro sutiã. Jesus Cristo. A carreira do Dan Aykroyd foi pro buraco daí em diante. É, ele participou de alguns filmes legais, tipo Chaplin, ele tem um papel pequeno. Fez aquele Coneheads. Sabe? Ele também Coneheads é legal. Cônicos e cômicos. Cônicos e cômicos, Matador em Conflito, filme legal com John Cusack, vocês já assistiram? Que ele é um assassino que ele volta pra um encontro desses 10 anos de formado da escola, sabe? É bem legal, cara. E ele faz um assassino concorrente. É legal, mas mesmo. Mas é engraçado que ele é o coadjuvante eterno dele. Sim, muito coadjuvante. Não tem nada, né, que ele é o lead man, né? Nada, nada. Impressionante. Pelo menos dos anos 90 pra frente, né? Não, mas no Caça Fantasma, qual é o grande sucesso que ele era o lead man? O lead... É... Dragnet. Ele era o lead man, isso aqui não era o... Ele é o... Eu aluguei esses dias Dragnet, tem uma capa dos 80, assim, eu falei, ah, esse é legal esse filme, aluguei. Ah, bosta, velho, sem tamanho, envelheceu muito mal. Agora, ele cansado dessa falta de exposição que ele ainda tem, porque ninguém dá a mínima pra ele, ele tá tentando há muito tempo tirar do papel o Caça-Fantasmas 3. E agora parece que conseguiu, né? Se tudo... Tudo tá voltando. Ele dublou pro o jogo dos Bastos que fez, ele dublou e agora tá indo pro filme, né? O filme está previsto para sair em 2012, se o mundo não acabar até lá. Ou melhor, lá. Aliás, do jeito que está indo, né? É, então. Eu não duvido mais nada. É verdade, São Paulo ficou embaixo d'água e eu junto. Chegar até novembro, então não duvido. Opa! E nós fazendo podcast. Ficou cagando. Vou morrer em novembro. Vou morrer mesmo. Outro nome esse eu gosto bastante, quer dizer, eu gosto muito de alguns filmes que ele fez, Chevy Chase. Teve só 2 anos no SNL. É, ele começou com Clube dos Pilantras, Caddyshack, do Harold Ramis, que dirigiu também os Caça-Fantasmas, né? Não. Eu sempre confundo o Harold Ramis com o Ivan Reitman. O Ivan Reitman que é uma preocupação constante para 90% da população. O Harold Ramis é o pai do Seth Rogen no Ligeiramente Grávido, ele é ator também. E aí ele fez Problemas Modernos 81 e Falhas Frustradas 83. Esse filme é muito legal. Direção do Harold Ramis, roteiro do John Hughes. Saudoso John Hughes, né, cara? É tipo o Jerry Apple dos anos 80. Sim. Certo? Sim. Porque, aliás, esse filme me dá até a tristeza de ver como são as comédias hoje, né? Exatamente. Como, o tanto que é careta, né? É careta, porque esse filme, meu... Peitinho. Peitinho, batendo canto errado, aquela coisa zoada. Enfim. A véia morta, imagina isso. A véia morta em cima do carro. Imagina isso hoje. A história do filme, pra quem não viu, e eu tenho certeza, gente, que não viu, que tá ouvindo. É uma família, a família Griswold, né? Uma família muito garbosa, digamos assim. E eles vão pra Wally World, que é tipo um parque de diversão, tipo um Hopi Hari gringo, assim, né, cara? E aí o pai vai levar a família pra essas férias incríveis em Wally World, pra isso ele tem que atravessar os rios de carro, naquelas vans dos anos 80 que, tipo, devia pesar umas 50 toneladas. A porta de madeira, né? Você bate o carro, você tem lenha pra fogueira. E aí, cara, obviamente tudo dá errado, ele é o cara mais... É, ele não é aquele atrapalhado, né, cara? Ele é tipo... Ele é deslocado, eu diria. O Clark, né? Clark Griswold. Cara, que empolgação que vocês estão fazendo. Ué, não. Vai com tudo, garoto. Sinta-se como ajuda, eu, cara, quando falo do filme turco. Toma! Tu não gosta de ver, sério? Eu gosto, mas eu vi esse filme quando tinha 8 anos. Eu não lembro. Não, eu lembro, cara. Porra. Bom, tem algumas cenas muito boas desse primeiro... A cena que a véia morre, né, cara? Que é a tia dele ou tia-avó dele. É. E, meu, primeiro ele mata o cachorro dela, né? Sim. Porque ele para no acostamento e aí amarra o cachorro no para-choque, fazendo não sei o quê. E esquece que amarrou o cachorro no para-choque. Depois a véia morre E eles andam sei lá quantos quilômetros com a véia morta dentro do carro, ao lado dos filhos dele. Aí os filhos se revoltam, ele fala, não, beleza, então enrola a véia num lençol e põe no bagageiro em cima do carro. Depois leva até a casa dela e deixa ela sentada na cadeira. E aí eles chegam no parque de diversão e o parque tá fechado, né, cara? E eles sequestram o guarda. Né? Cara, eu adoro esse filme, é muito engraçado. Aí, cara, o Chevy Chase nunca conseguiu se desprender muito desse papel do Clark Griswold. Ele fez o Fletch, em 85, teve uma sequência em 89, que ele é um agente secreto, que é até engraçadinho, assim. Em 85, a sequência do Férias Frustradas, Férias Frustradas 2, que eles vão pra Europa. Pra Londres. Olha o Big Ben. Ele fica girando, né, numa rotatória, ele não consegue sair. E eles têm mais peitinhos ainda. Sim, né? É sensacional essa série. É demais mesmo, cara. Eu gosto do primeiro filme quando ele tá no carro e tem aquela loira num carro vermelho, fica flertando com ele, né? Como se ele fosse mó galã, uma puta loira gostosa numa Ferrari, vai flertar com um cara que tá com três filhos no banco de trás, numa banheira de madeira, quase com uma véia morta. Quase carro com cabelo pro lado, assim. Uma véia morta no bagageiro. A explicação é aquela eterna, né? Europeia. É foda, cara. Muito filme ruim. Só botar isso pra fora. É que nem aquela série Californication, que todo mundo quer dar pro cara do Arquivo X. Ele não entra na minha cabeça, cara. O cara cospe no chão, a mulher quer me comer. Mas não faz sentido, mas cara. Mas é legal essa série. É legal, mas é só um protesto mesmo. A vida não é aquilo. Se a vida for aquilo, eu tô muito mal, garoto. É verdade, velho. A série Férias Frustradas teve mais duas sequências, que foi Férias Frustradas de Natal, que se passa no Natal. Aí foi ficando, obviamente, cada vez pior, mas sempre salva uma piada ou outra. No de Natal, tem uma cena que ele monta, ele põe as luzinhas de Natal na casa, mas ele quer impressionar os vizinhos. Então ele coloca, tipo, um número absurdo de luzes, assim. E quando ele liga, cai tipo, a energia da cidade, saca? Daí já foi parodiado nos Simpsons. Ah, é? Então, pois é. E também tem, em 97, que é a última sequência, Férias Frustradas em Las Vegas. E eu descobri, cara, que ele fez uma participação no Family Guy, em 2007, como Clark Griswold. E eu não vi isso ainda. Genial, né, cara? Nossa, eu também vi. É a melhor série de todos os tempos. E ele também participou de Chuck, aquele seriado do Agente Secreto Nerd. Sabe Chuck? É verdade, sim. Chuck é bem legal. 3 episódios. E o próximo projeto dele aí em vista é Not Another Movie. Tipo essa sequência do... Não, acho que é... Não, acho que é meio que uma sátira esse lance Not Another, não sei o que, saca? Deve ser uma bosta, né? Deve ser ruim. Vamos a um cara mais interessante, então. Bill Murray. De 76 a 80. A carreira do Bill Murray, acho que dá pra dividir bem em duas fases bem distintas, né? Sim. No começo ele era tipo um comediante, no sentido... palhaço, né, mais nato. Fez... ele esteve no Ruttles, que eu falei, fez aquele Almôndegas de 79. Almôndegas. Vocês não têm cultura de cinema de trash dos anos 80? Imagina. Maior de 70, isso aí. Ah, é? Imagina. Os 80 até... Tá bom. Não, imagina um cara que é ator, quer tirar onda e pegar a atriz, assim, ou assistente de figurino. Olá, eu sou ator. Ai, que interessante, que filme você fez? Almôndegas. Eu estive em Almôndegas. Pegou, garoto. Você tá com fome? Essa foi fraca, desculpa. Ele fez um papel legal em Tutsi também, aquele filme com o Dustin Hoffman que é brilhante. Vocês já viram a comédia Tutsi? O Dustin Hoffman, ele é um ator, tá desempregado e, tipo, sabe que tem uma vaga de emprego pra uma novela, só que pra uma mulher. E aí ele desesperado, se veste de mulher e, tipo, o chefe do estúdio se apaixona por ele, né? Foda, cara. É tipo um Betty feia, mas é um... É o Dustin Hoffman. É uma drag, né? Ou uma babá quase perfeita misturada. Aí ele esteve, obviamente, em Ghostbusters, né? Ele era o Peter Venkman, o protagonista de Ghostbusters. Que ele só fez porque ele queria fazer o Fio da Navalha, que é um filme sério, ele queria ser um ator sério, não deu muito certo. Ele fez o Ghostbusters numa contrapartida com a Columbia, assim, saca? A Columbia tinha o projeto do Ghostbusters, ele tinha o projeto do Fio da Navalha, ele falou, pô, eu faço o Ghostbusters se me financiarem também o Fio da Navalha e toparam e tal. Aí fez algumas comédias, A Pequena Loja dos Horrores, a refilmagem, né, dos anos 50, o filme de 86. Nosso querido Bob, que ele é um cara doidinho, que é engraçado e tal. Um filme que eu acho foda, que talvez a primeira marca de uma virada na carreira dele, Feitiço do Tempo. Pô, esse filme é bom, né? Cara. Esse filme é bem interessante. Que é tipo o Dia da Marmota. É, Groundhog, Groundhog Day, de 93. Dia da Marmota, o Feitiço do Tempo, ele é um repórter que vai cobrir o Dia da Marmota. Isso. Que é uma cidade no interior dos Estados Unidos, que quando vai começar a primavera, né, acho que é o lance assim, a marmota sai da casa e... Pra casa que ela foi, é o tempo que vai demorar pra chegar o inverno, ou vice-versa, uma merda dessa, uma pauta roubada, uma roubada gigantesca. E aí, tipo, ele fica preso nesse mesmo dia, magicamente. Esse é foda. Também esteve em Ed Wood, do Tim Burton, que é foda pra caralho. E aí, ele começou uma parceria com o Wes Anderson, em 98, com o 3 é Demais, que é um filme que, se não me engano, não tem DVD no Brasil, acho que eu vi ele em VHS, que é... bem foda, é a estreia do Wes Anderson como diretor. Ele faz um cara, tipo, se não me engano, ele é professor de uma universidade e disputa uma garota com um aluno, assim, tal. É um filme divertido, meio esquisitão, estilo Wes Anderson. Aí também fez As Panteras, era o Bosley, Os Excêntricos Tenenbaus com o Wes Anderson, que é genial. Você assistiu? Não. Vamos avante. Lost in Translation, 2003, que é... Grande virada. Encontro e desencontro. Não, grande virada, cara, em 3 é demais, eu acho, cara. E ele pega esse cara de que é um lance meio comédias dramáticas. Encontros e desencontros, eu acho, assim... Não morre, cara, esse filme. Vai as paradas. Eu tô contigo. Eu defendo o Léo. Esse filme é muito superestimado, cara. Tô com o Léo, puta, polêmica agora, Também acho superestimado. Sério, eu acho ele, assim, um filme muito lerdo, muito, sabe, nada acontece, sabe? Uma peça de entretenimento, ele é falho. Eu discordo, cara. Eu achei uma piada boa no filme. Mas não é uma comédia, cara. Não é uma comédia, não. Porra, se for assim, o Poder do Chefão é uma bosta. Tem piada nenhuma boa. Não, mas ok. É assim, é um filme... Se fosse pra ser um drama, ele não me tocou. É. Não, eu conheço várias pessoas como vocês que não gostam do filme. Ele realmente divide opiniões. Eu gosto pra caralho. Não, assim. Eu não desgosto. Acho que ele é superestimado. Não, assim, essa cocada toda. Eu acho que ele é um belo filme sobre pessoas deslocadas, né? De solitárias. E solitárias, né, cara? É. Um filme sobre solidão. Que é muito doido, mas aí quando você vai pro cinema, você quer ter uma parada escapista, você quer se divertir. Ou não, né? Às vezes não, né? Você pode estar querendo ir com essa coisa mais. Eu sou desse lado profundo, também, mas eu gosto do filme. Eu gosto, cara. Não, qualquer filme que começa com Scarlett Johansson, de calcinha transparente, velho. Exatamente esse exercício de imaginação. Tira a Scarlett Johansson desse filme e põe, sei lá. Natalie Portman. A Dani Calabresa. Ah, não é minha amiga. Não, é tudo bem. Eu não posso ir por esse caminho. Tira a Scarlett Johansson e põe, sei lá, Heloísa Pirricia. Deus me livre, velho. Ah, então, o filme virou uma bosta. Não é isso, velho. Mas o filme não pode dar Scarlett. Mas não é isso, velho. Não. É, depois... Ele fez The Life Aquatic with Steve Zissou, é a vida aquática, né? Que diz que esse filme é muito bom, cara. É muito bom. Cara, com o Seu Jorge. Com o Seu Jorge massacrando as músicas do Bowie, né? Em versões horrorosas de músicas do Bowie. O Wes Anderson tem um estilo todo peculiar, né? Os filmes dele têm todos o mesmo... são ambientados num universo meio semelhante ali, todos eles. Esse talvez seja o mais maluco de todos eles, né, cara? Tem até umas animações meio piradas, uns bichinhos bizarros e tal. É bem legal, cara, eu gosto. E o Bill Murray anda meio sumido, assim, na verdade. Depois disso, ele fez A Voz do Garfield, no 1 e no 2, que é uma merda, né? Os dois. Ele fez Flores Partidas. Flores Partidas, é o próximo que eu ia falar, 2005, que é bem legal. Jim Jarmusch. Eu acho também superestimado. Acho o Jim Jarmusch superestimado. Eu também não gosto dele, não, mas esse filme, ele é legalzinho, assim. Ele é um filme bem flat, né, cara? É um filme... Ele vai atrás de encontrar os amores perdidos da vida dele. E é um filme que não tem muitos altos e baixos, assim, aquela coisa, uma trilha sonora meio repetitiva, assim. Mas eu acho ele interessante, assim. Não é incrível, mas... É um road movie meio... É um road movie meio esquisito, assim. Eu tô com o Léo, acho que peca pela mesma coisa do quase do Encontros e Desencontros. É lento. Não tem nenhuma explosão. Não tem nenhuma piada. Não tem nenhum tiro. Peraí. Tem peitinho, pelo menos. Tá valendo. O que eu quero dizer é um lento cansativo, entendeu? Eu entendi, eu entendi. Cara, não, eu tô contigo, Léo, não se justifique. Não, não dá emoção, entendeu? Não se justifique. Eu concordo com você. Aí também fez o Agente 86. E o Murray fez filme? Lembra quando tinha um agente secreto que ficava escondido tipo uma árvore? O que parece só a carinha. É, o Bill Murray. É, bem lembrado. E vai estar, obviamente, também em Ghostbusters Parte 3. Humilhante isso, hein? Fazer um... Cara, como o Bill Murray faz um papel que ninguém lembra, né? O cara atrás da árvore. Não, ele é dentro da árvore. É, ele está... Quando ele dá um toque-toque, ele abre... Oi, sou eu, ele pega e libera a entrada. Enfim, é uma ponta, né, cara? É uma brincadeira. Ele é um porteiro, exatamente. É um porteiro. Vamos ao próximo ator aí, sair do SNL. Ed Murphy. Esteve lá de 80 a 84. O que dizer, né, Ed? Cara, que... O que aconteceu? Que fracasso. Elogiaram a sua afirmação, aliás, foi no e-mail ou foi algum comentário dizendo que rachou o bico quando você falou que ele, se fosse o Brasil, estaria hoje na Fazenda. Realmente, é verdade, cara. É verdade, é verdade. O Eddie Murphy começou a carreira dele quebrando tudo, cara. Ele começou fazendo stand-up e ele era... foda pra caralho, ele era insano, né, cara? Ah, ele é foda. Não, eu concordo. No SNL... SNL? No SNL ele também era muito bom, tipo, muito espetacular. Muito bom, é. Aí fez 2, 3, 4 filmes. Ele fez 48 Horas, que é um filme legalzinho. Ele é o ídolo da nossa infância, né, cara? O Tio da Pesada, né? O Tio da Pesada. O Tio da Pesada. É, o Rei Nova York. Mas você reviu recentemente... Um Príncipe em Nova York. É bem legal o Príncipe Nova York. É bem legal. Príncipe em Nova York tem o Príncipe das Mulheres com ele também, né? Também é com ele. O Príncipe das Mulheres é ele. Que ele é o pegador, ele come todas e tal. Não conheço. Pô, bela referência, Léo. Tem uma velha que quer porque quer dar pra ele. Ele é um vampiro também, não é? Esse é horroroso, né? Aí, esse é da fase decadente dele. O pequeno do Buda, é ele também? Esse é o Rápido do Garoto Dourado. Ah, esse é legal pra caralho. Legal, trash pra caralho, mas é legal pra caralho. Então faz a listinha dele aí. Ó, 48 Horas, Trocando as Bolas, que a gente já falou. O Tira da Pesada 1, que eu revi recentemente, eu não gostei tanto. A série Tira da Pesada, porra, então não vou rever, porque na minha cabeça ela é do caralho, assim, ela é muito boa. Vai ter um quarto, né? O terceiro é um lixo. O segundo, cara, é que o Ed Murphy, ele fazia um tipo de humor que hoje em dia, não é que não se faz mais, mas é que, pelo menos ele não faz mais, né? Que é um negócio mais boca suja, mais, que não dá mais dedo no fazer, olho. Não, hoje é aquela coisa assim, não, fazer, hoje em dia... Não, tem quem faça, mas não, ele não tem faz quem faz, mas aí que tá, a galera com... O J.J. Abrams conseguiu ter esse nicho dele. O Ed Murphy hoje em dia não vai conseguir nunca, ninguém vai bancar. Então, mas tem uma outra coisa também. Com essa onda de politicamente correto, ele fazia muita piada racial também. É isso que eu tô falando. Que pior do que uma piada boca suja... A galera tem muito mais medo hoje em dia de fazer uma piada com negão, com não sei o que, né, do que uma piada boca suja. Não, no Duro de Matar 4 não teve o EPA Motherfucker por causa disso. Cortaram. O EPA Motherfucker... Essa explosão. Sério? Então, não dava fazer essas... Não, dá, né? Só que aí você faz e aí, tipo, coloca o seu filme com censura dos 18 anos, porque você falou um motherfucker no filme, sabe? Exatamente. Falar em censura, vai sair o filme do Lobo com censura PG-13, cara. Ah, eu vi essa notícia no Judão. Fudeu, né? E, meu... Foi pro espaço. Já era, cagou todo o filme, velho, por causa disso, velho. Não tem como fazer um filme do Lobo com... Mas aí tá, o Warner não ia fazer um maior... Batman, é porque acho que ela ficou com medo, sei lá, de repente do Watchmen, que não teve a bilheteria que teve, apesar de ser um filme muito bom. Mas acho que no Watchmen, acho que eles nunca esperariam uma bilheteria muito grande. Eu acho que o Watchmen é muito... Ah, cara, mas... O Batman, ele teve PG-13 e sem perder a força, né? Porque o Batman o Lobo é calcado na baixaria, né, cara? O lance do personagem exatamente, é exatamente, ele é... O que prevalece a graça do personagem, sangue, ele matar pessoas sem motivo. Entendeu? Babou, já vai ser. Que merda, hein? Que merda. Vamos lá. 87, ele vai ao Tio da Pesada 2. 88, Um Príncipe em Nova York, que é demais, e ele inaugura esse lance dele fazer vários personagens, né? Lembra a cena da barbearia lá? Ele é vários personagens. Eles acham legal. Aí em 89, ele dirige seu único filme, primeiro e único. Os Donos da Noite, Harlem Nights, com o Richard Pryor, cara. Faz muito tempo que eu não vi esse filme, eu lembro que eu vi e não gostei, quando eu era mais novo, assim, eu não sei qual é que é dele. Em 90, sequência de 48 horas, e aí começa a decadência. 92, Um Distinto Cavalheiro, que é ruim. 94, O Dia da Pesada 3. 95, Vampiro do Brooklyn, que é do Wes Craven, que é o cara que criou o A Hora do Pesadelo. É, já tá na decadência, mas ainda não chegou no fundo do poço. Ah, esse do vampiro é muito ruim, cara. Não, mas é que ele foi muito além. Ele se humilhou bem mais do que isso. Aí, em 96, O Professor Aloprado, que foi uma sobrevida na carreira dele. Eu gosto desse filme, eu vou contar um segredinho, um momento íntimo. Foi quando eu dei meu primeiro beijo. Eu tinha 13 anos, 12, que depois, quase 13. Que música romântica no fundo. Que beleza, né? Enfim. Mas acabou a história? É, quer que eu faça o quê? Quer que eu conte tudo pro detalhe, eu quero detalhes, eu quero emoção do primeiro beijo. Eu quero saber se seu primeiro beijo foi numa cena, tipo na cena final do Harry Potter. Eu não lembro, eu era amigo da menina mais gostosa da sala, eu virei amigo, porque o gordinho, né, ele fica amigo. Essa estratégia é fabulosa. Discordo, ótima merda. Eu virei a vida. Calma, a mim deu errado a vida inteira. Calma, então, mas eu já fui longe com essa estratégia. Eu virei amigo. Mas aí deu certo quando na cena do peido na mesa ele beija. Não, calma, eu virei amigo dela, mas até aí, whatever. Tinha 12, 13 anos, imagina como ela era gostosa. Aquela época, peitinho crescendo, e nada demais. Aí no filme eu tava lá sentado sozinho, tranquilo, aí vem uma amiga dela e fala: Luana quer te beijar. Eu falei: quê? Ah, tá zoando, né? De graça, assim? Tá me zoando. Não, é verdade. Eu fui lá e nem lembro a cena. Mas durante o filme você tava falando do ato, durante o filme. Enfim, que foi só pra constar isso. Não, mas foi de graça, assim? Foi uma excursão no colégio pra assistir o filme. Por que que meu colégio me levou pra assistir, né? Fala ciência. Não, mas só a partir do já que estamos partilhando. Vamos lá. Histórias no cinema. Meu primeiro beijo deveria ter sido no cinema. Uma garota que me chamou pra ir no cinema. E a garota, assim, gama lá de paixão, mas na época não era nada demais. Era triste isso. Você quer estar até hoje? Hã? É sua amiga até hoje? É minha amiga até hoje. Até sair esse podcast, pelo visto. Não, ela é show de bola. Então hoje, ouve, ela era linda. Não, não houve. Certamente não houve. Por isso que eu tô contando. E ela era linda, ela ficou linda depois, mas na época não era nada demais. E aí ela me chamou pra ir no cinema pra ver Coração de Dragão. Uma menina baranguinha te chama pra assistir Coração de Dragão e me dá toco. Ela me dá toco. 14 anos, o auge do... E daí veio a inspiração pros buchas, porque dali em diante só foi merda. Se eu tivesse pego ela, eu seria um grande pegador. Mas eu vi essa teoria. A primeira vez 70, você se fode, fudeu. É verdade, te marca pro resto da vida. É verdade, é. Coração de Dragão, jamais esqueceria esse filme. Miguel Falabella dublando o dragão. Esse é aquele com o Sean Connery? É que a feição do Sean Connery. É. O dragão tem a feição do Sean Connery e a voz de Miguel Falabella. Que beleza. Frita, né? Eu sou traumatizado e ninguém sabe por quê. Tudo bem. Belo momento. Tô envergonhado, humilhado, mas belo momento. Se o James Bond fosse um dragão gay, ele seria mais ou menos aquilo. Jim Bond. Ai, ai. E o Professor Aloprado. Eu acho que o filme, cara, tira toda a graça meio inocente que tinha no filme do Jerry Lewis, né? Jerry Lewis. Mas não tem nada a ver. Ah, não, é uma refilmagem do Jerry Lewis. Não. O Professor Aloprado? É? Sim, claro, é uma refilmagem. Ah, mas o roteiro é diferente. Pra mim não tinha nada a ver. Mas é uma mesma sinopse, sim. Só. É o mesmo argumento, mas o filme é diferente. Não, tudo bem, só que eu acho... Eu não gosto muito do Jerry Lewis, pra falar a verdade, mas eu não gosto desse filme do... Não é dos piores dele, mas... de qualquer dele, forma, ele deu um fôlego extra pra carreira do... Não, ele transformou o Ed Murphy em ator de comédias família, né, cara? De comédias focadas no grande público. Não, sem... A verdade que pra grande... mim, na minha memória, o Ed Murphy é o primeiro comediante que tem uma pegada pop mesmo, sacou? Ele era um produto, ele não era um ator. Porque ele começa a botar o rosto dele em muita coisa. É. E ele vira uma franquia. Vira o personagem. Exatamente. Né? Todos os outros que você citou até agora, ninguém ia pro cinema, porque é o filme de fulano. É. Não ia. Ele vira o cara, quando começa a ficar massivo, quando começa a ter... Filmes do Ed Murphy. Pelo menos da minha referência, da minha geração dos anos 80, é o filme do Ed Murphy. Ah, é o Ed Murphy, eu vou ver. É a primeira vez que você tem, pra mim, na minha cabeça, não sei se eu tô com razão, é a primeira vez que tem a franquia de um ator. Você vai ver o ator, você não vai ver o filme. E qualquer merda que ele faz é engraçado. Eu não sei se ele foi o primeiro ator que fez isso, né? Se for buscar lá atrás, tem o John Wayne da vida, né? Mas com a pegada pop. Ele é um produto. É. John Wayne era porque era um monstro. Mas era uma pegada pop também. Não, mas é total, aquilo, nessa época o faroeste era uma coisa pop, né? Não, mas aí você tá amarrado ao gênero. Mas eu sei o que você quer dizer. Eu sei, né? E dentro da comédia. Da Comédia também teve vários atores antigos. A chance de eu ter falado cagada é muito grande, mas... Do SNL, do SNL. Saídos do SNL, foi o primeiro. Obrigado, tamo junto. Em 99, ele faz o que eu acho o melhor filme dessa fase nova dele, que é Os Picaretas, com o Steve Martin. Bom pra caralho. Bom pra caralho, cara. Bom pra caralho. O Steve Martin é um diretor de cinema picareta, que contrata um cara que é tipo um sósia de um ator... É irmão dele. É irmão? É irmão. É, pode crer. É irmão. Não, mas ele faz os dois. Não, ele faz o ator, né? O ator, como sempre, ele faz trocentos papéis. Exatamente. Ele faz dois papéis, que é o ator... De verdade, que é o tipo um Ed Murphy da vida real, né? E o cara que é o tipo o irmão dele, feio pra caralho, né? E aí, tipo, ele faz o filme sem o ator saber que tá no filme, né? É bem louco. A gota, como é que é o nome? A gota gordinha, né? É esse é, Chubby Rain. Chubby Rain, exatamente. A chuva gordinha. É foda. Aí vem o Professor Aloprado 2. Um milhão de piadas de peido impressionante. Ele faz a voz do burro em Shrek. Esse foi legal. Legal pra caralho. Muito bem encaixado. Que legal. Aí ele fez Dr. Dolittle 1 e 2, As Aventuras de Pluto Nash, a merda. A Creche do Papai, Mansão Mal Assombrada, Norbit. Esse eu acho que é um fundo desespero. Do poço, cara. É, não, mas aí logo depois... Não, também tem o grande Dave. Mas aí que é ele cavando um pouco mais no fundo. Não assisti, mas o grande Dave, ele tinha uma profundidade, digamos assim. Não assisti. Depois de Norbit, já não assistia fazia tempo, mas depois do Norbit, que eu também não vi. Não, Norbit eu tive o desprazer de assistir. Eu também, cara. Norbit é impressionante. Por que eu fiz aquilo, velho? Eu queria me matar logo em seguida, cara. Não, mas tem um filme aí, termina a lista que não tá na sua listinha, que eu acho que é... Tem o Dreamgirls aqui. Que é o Dreamgirls. Tá aqui, sim. Tá aí? Eu não vi. Eu ia falar que é o filme que ele... Ele ganhou o Oscar e foi só indicado ao Oscar. Ele foi indicado, mas o desempenho dele é brilhante nesse filme. Esse filme é foda. Né? Esse filme revela do lado gay que eu tenho dentro de mim, porque é muito foda. Esse filme é musical. Eu não vi, eu tenho paciência. Mas aí eu acho é bom pra caralho, Bruno. Vai ver. Será? Gabriel, você tá gostoso. Ah, é, gostoso. É! Mas belos momentos. Não, mas eu acho que assim, o Ed Murphy ele também inaugura o que depois vai virar pro Adam Sandler também. Esses filmes dele, dessa marca claro, Ed Murphy, exatamente. São ruins. É. Agora, quando ele é um ator contratado, tipo, vou fazer você e coloca lá como Dreamgirls, ele se mostra um bom ator, não é uma coisa que ele tava fazendo. Mas atualmente só aconteceu no Dreamgirls e no Shrek, né? No caso dele, sim. Mas tem o Adam Sandler, que depois a gente fala. Verdade, né? O Will Ferrell. O Will Ferrell. É isso que eu ia falar também agora. Porque dele em diante se descobre que tem minas de ouro no SNL. Você cria o cara desponta, você tira ele na TV, joga no cinema e começa a fazer dinheiro com ele até... O ciclo de vida do cara acabar. Porque é por isso que eu tenho essa teoria conspiratória. Porque eles exploram os caras, obviamente o cara não vai conseguir se sustentar lá em cima, mas ele faz 1 milhão de filmes, começa a vir filme ruim, o cara fica desesperado aceitando um projeto atrás do outro e vai morrendo. Todos eles são assim. Depois, Adam Sandler vai pegar aquele até que não sei o que ele separe. Zorra. Não, Zorra eu acho foda. Deus me livre. Zorra eu acho foda. Ah, ele faz churrasco pelado Deus com a piroca. Mano, a cena do pé. Ele dá um, tipo, beat slap com o pé. Tipo, o pé dele tá aqui, assim, ele tranquilo. Pelo amor de Deus. Ah, é maneiro. Muito legal. Eu acho que o... É a mensagem de paz no Oriente Médio. O Ed Murphy tem uma coisa, cara, que ele já veio aqui meio pronto. Como ele tem esse background aí de stand-up e tal, ele levou essa persona que... Se você vê os filmes... Eu lembro que antigamente tinha uma VHS, que deve ser muito raro de achar hoje em dia, chamada... Ed Murphy sem censura, que basicamente era um show dele de stand-up. Sim. E você vê que ele é meio... Ele foi isso durante muito tempo na carreira dele, né? Ele não tinha da pesada, ele era isso. Ele era praticamente um policial stand-upper, né? Falastrão. Falava pelos cotovelos, uma parte de piadinha, blá, blá, blá. E ele foi meio... No SNL foi isso e no cinema também, né? Essa persona que ele criou já foi meio realmente pronto, assim. E eu acho que tem um negócio dele, não sei se eu tô certo também, eu acho. Provavelmente tô errado, como sempre. Mas é provável, assim, ele é o primeiro negro comediante pop. Não tô falando que não tenha havido atores. Não é o primeiro, né? Tem o Richard Pryor, né? Então... O Richard Pryor foi bem grande, cara. Foi bem grande, é verdade. Tem razão. Então foi um dos primeiros, segundo. Ele meio que pegou o bastão do Richard Pryor, que já tava em decadência nessa época. Porque agora o que tem jeito, né? Pegou tava em decadência, ele tava velho, ele levantou o bastão. O bastão começou a decair e deu lá uma levantada. Pushing through the mother sighing. O próximo cara aqui, Billy Crystal, esteve em duas temporadas. É, rapidamente, ele não fez tantos filmes legais assim, mas um que eu acho incrível, foda pra caralho, que é Harry Sally, a comédia romântica, né? Sim, a, sim. A gente fez um podcast inteiro sobre comédias românticas com Marcela Giné participando, então... Sim, foi um momento. A edição qualquer coisa, é, não é o que é bom dia? 50 e poucos. É. É, e a história do, de um casal, né? Dois amigos que se conhecem e vão se cruzando ao longo da história. Sempre que eu falo desse filme, me dá uma vontade de, absurda de rever ele, cara. É bom. Faz tempo que eu não vejo, tô precisando ver de novo. É do Rob Reiner, é, um grande diretor aí, é muito foda. Se você não viu, vale muito a pena ver. Um filme curioso que ele fez é A Arte de Fazer Rir, Mr. Saturday Night em inglês. Uma clara referência à fase dele, Saturday Night Live. Ele é um comediante. É, de 92, eu não vi, mas eu acho que nem está no Brasil em DVD ainda. Fez Esqueça Paris, aí ele virou meio que ator de comédia romântica, que é meio estranho, porque não é nada bonito, né? Fez um, aquele Um Dia, Dois Pais, do Ivan Reitman com Robin Williams, que é engraçadinho. Aí também fez o nosso querido A Máfia no Divã, e a sequência A Máfia que Volta é legal, ao Divã. Interessante. É legalzinho, né? É um filme que é um passatempo, assim. Interessante. É. Ele fez a voz do Mike Wachowski no Monstros S.A. Tá. Demais, né? Sim, muito bom. E ele dublou também o Mike Carr no Cars. É o Mike no Cars, sim. E o Mike no... Fez os Queridinhos da América com a Julia Roberts. Julia Roberts e Catherine Zeta-Jones. Ah, tá. E o Tom Hanks, talvez? Não. Não, não. Quem que é o galãzinho? Alta Fidelidade. O John Cusack, isso mesmo. E o próximo projeto dele chama Tooth Fairy, a fada dos dentes. Não sei o que significa isso, mas enfim. E ele também é um dos melhores apresentadores do Oscar. Né? É verdade. Ele esteve... Ele é muito bom, cara. Muito bom comediante, assim. Ele, infelizmente, não teve grandes chances no cinema. Ou teve, mas não soube aproveitá-lo, sei lá. Mas é um cara que tem o seu valor. É. Só pelo Harry Sally, tivesse feito só isso, já tava bom, cara. O papel dele é muito bom. E aí, cara, vamos lembrar só de algumas das antigas, que a gente vai ficar falando de todos, mas a Julia Louis-Dreyfus, que é a Elaine, do Seinfeld, passou pelo Saturday Night Live durante 3 anos. O Jim Belushi, como a gente falou, Martin Short, a Joan Cusack, que é a irmã do John Cusack, que hoje em dia é uma atriz séria, né? Faz papéis sérios, já não é comediante hoje em dia. Ela faz algumas comédias, mas... É, mas não é exatamente uma comediante. É, Robert Downey Jr. esteve por lá 2 anos. Foi estar da semana. Melhor, 1 ano. John Lovitz, Dennis Miller, Dana Carvey, Mike Myers, a gente já falou, Mike Myers, Ben Stiller, eu não sabia também, mas foi só uma temporada. Chris Rock, talvez o grande sucessor aí de stand-up do Ed Murphy. O Chris Farley, que era apontado por muita gente. Eu que fazia Tony Little Webbs da minha casa com a foto dele do lado pra me motivar. De quem? 011-1406. Aquele aparelho pra fazer abdominal. Tony Little! Tony Little Webbs! O que é isso? Tony Little? O que é Tony Little? É o maluco que fazia o cabelo de longe, né? É, o maluco gay, totalmente afetado, saladão, com as camisas assim. E aqueles caras que parece cheiraram fazer coleção. Você tem que comprar, você é muito maneiro, porra! Mil abdominais em 2 segundos, porra! E eu, adolescente, gordinho, mas quero emagrecer. Comprei Tony Little Webbs. Aí quando chegou em casa, eu fiz na mesma noite 1000 abdominais, que realmente era fácil com abdominais. Fiquei com o abdômen doendo uns 4 dias, cara. Eu lembro da manhã seguinte, eu no ônibus do colégio, caralho, eu não posso sentar. Tu foi deu a bunda, não? Comprei Tony Little Webbs. Falando em pessoas afetadas e drogas pesadas, a gente tá falando do Peter Pan semana passada, e lembrei mais um indício de que ele é um cocainômano do caralho. Ele voava com um pauzinho mágico, né, cara? Muito lindo isso. Que referência. Eu queria poder encaixar essa piada na edição passada, que fazia muito mais sentido. Mas fica aí a continuação da piada pra quem gostou. Aí o Chris Farley, que era apontado por muitos como o seguidor do John Belushi, assim como o Jack Black, né, em vários momentos, o Chris Farley, ele tanto seguiu o John Belushi que morreu cedo também. Também por causa de drogas. Cara, ele faz aquele filme que ele é um ninja. É, um ninja da pesada. Cara, sensacional. É. O cara é maior que eu de gordo. Ele é um ninja, velho. É sensacional. É muito bom. Panda Live Action. É, exatamente. É muito bom. É. Aí tem o malfadado Adam Sandler. É, eu odeio o Adam Sandler, repito aqui. Eu gosto dele. Mas poxa, eu tenho que admitir que a fase dele no SNL tem vários momentos legais. Ah, não. Né? The Opera Man é o mais clássico, né, cara? É sensacional mesmo. Rob Schneider, Sarah Silverman, que aliás, Sarah Silverman é sensacional. Merece uma pausa. Engraçado, inteligente. Minhas palmas. Sarah Silverman, nós gostamos muito de você. Puta que pariu. A sua série também passa na Sony, né? Ou na Warner? Na Sony, mas não sei se passa mais. É, como é que é o nome mesmo? Sarah Silverman Program. É. É totalmente maluco, né? Ela é doida pra caralho. Exatamente. E é um charme, né, cara? Impressionante. Ela é muito assim, fã. Né? Ela não é bonita, exatamente. Mas né? Ela faz coisas assim que te fazem pensar, sabe? Ela tem um episódio em que ela vê o cachorrinho dela lambendo o próprio cu, que é algo que todo mundo que tem cachorro sabe que é recorrente. É engraçado também. E aí ela fica obcecada com isso e vai lá e... O que, que tem de tão gostoso nisso? Daqui! Ela não tem limite nenhum não. Pra piada. Ela é completamente maluca, cara. Tem aquela história ela do... O Ed Murphy peidando é uma merda. Agora ela lambendo o cu de cachorro é legal. Qual é a referência? A originalidade, velho. Ah, de beleza. Quantas? Não, tudo bem. Não, cara, mas aí, realmente, olha só. Peidar, todo mundo peidou já. Lambendo mas cu de é um personagem. Cachorro. Mas é um personagem, cara. O universo inteiro é muito bizarro nesse programa dela, porque ela lambe o cu do cachorro. E aí, tem tipo uma velhinha lá que tá na praça onde ela fez isso, né? Olha... E denuncia pra polícia e ela é afastada do cachorro, sabe? O cachorro fica... Tipo, numa a 100 metros é, dela. É, a 100 metros dela, sabe? Ela... É que, cara... Ela você falou essa história, mostrar, mas é que, cara, é a criação do personagem, saca? O personagem da Sarah Silverman na série é assim, ela é tipo maluca de verdade, assim, saca? Tipo, meio surreal, assim. Não, é muito surreal a série, cara. É bizarro. Ela fez velho. Umas coisas mais legais do mundo, piada interna com o I Fucking Matt Damon. É, procure no legal. YouTube, isso é muito isso foda. Muito legal. Ela e o Jimmy Kimmel, né, que são namorados. Eles, eles se separaram, até se voltaram, né? O Jimmy Kimmel tem um programa na televisão gringa, isso. Jimmy Kimmel Show, sim. Se não me engano. E ele sempre convidava o Matt Damon e nunca conseguia ir. É. Aí ela explicou o porquê que ele nunca ia no programa e aí Fucking Matt Damon, sensacional. Não, mas parece que era, pelo que eu lembro, era um sacaneando o outro, né? Um queria então, dar ela fez o I'm Fucking Matt Damon. Aí ele fez I'm Fucking... Aí ele fez I'm Fucking Benéfico pra sacanear o Matt Damon. E, cara, ele fez tipo um We Are The World. Assim, que até o Harrison Ford. É, muito parada. Foda, cara. É foda. E depois tem o I Fucking Seth Rogen, no, do... Sério, tem isso? É mesmo? Ah, que o Kevin Smith fez no I Fucking Seth Rogen. Depois procura. Pô, é pra divulgar o Zack and Mary Make a Porn. Zoando o Geriápato. É. Sacanagem do Geriápato. Genial, não tinha visto isso. É. Além... Bom, continuando a lista aqui, o Will Ferrell ficou lá bastante tempo também. Jimmy Fallon, Tina Fey, essa é outra garota muito inteligente, muito boa. Sim, sensacional. E que é um parênteses interessante, o 30 Rock, a série americana é totalmente focada nos bastidores do Saturday Night Live. Exato, é o programa do tipo, não é? Ou é o Saturday Night Live? Não, é uma paródia. E ela é roteirista também. É, a Tina Fey, ela foi roteirista e foi produtora executiva também do SNL. Ela foi a primeira roteirista do... Primeira mulher roteirista. Primeira mulher roteirista do Saturday Night Live. Pô, foi. Só pra constar, alguns roteiristas que passaram por lá, já que a gente tá falando de roteiro, o Max Fields. Brooks, que é filho do Mel Brooks, escreveu pra lá, Larry David, que é um dos criadores do Seinfeld, Adam McKay, que dirigiu o Rick Bob, dirigiu o Âncora, Dan Aykroyd, John Belushi, Chevy Chase, Billy Crystal, Tina Fey, Ed Murphy, Bill Murray, Matt Murray, que eu não sei quem é, Mike Myers e Sarah Silverman, todos eles escreveram roteiros também. Pô, Sarah Silverman também escreveu? Escreveu. Cara... Ela é foda. Muito bom, ela é muito foda. E a Amy Poehler também, que é muito boa e se consagrou com a imitação da Sarah Palin, né? Sarah Palin? É. Não, foi a... Amy Poehler. Não, a Tina Fey. A Tina Fey. A Tina Fey? Sim, a Tina Fey. A Amy Poehler fez a... Fez a primeira dama, né? Não, é. A mulher do... A Barbara Bush. Não, do Clinton. Do Bill Clinton. Ah, cacete, esqueci o nome da velha. A Hillary. Hillary Clinton, exatamente. Ela fez a Hillary Clinton. Muito bem. E atualmente, cara, o elenco do Saturday Night Live, obviamente, não repete, né, o brilhantismo dos anos 80, especialmente, tinha aqueles caras muito fodas, mas tem dois que andam se destacando um pouquinho mais. O primeiro é o Andy Samberg, que tá lá até hoje, começou em 2005. Ele já fez de cinema o Nick and Nora, que é o... Nick and Nora, Infinite Place, não sei. Se a gente não fala do Will Ferrell? Falamos agora, falei Will Ferrell. Ah, passando rápido. Ele merecia um espacinho, né? Ele é que a gente foda, já falou bastante falou tanto do Will Ferrell aqui. O Ben Stiller vezes, também, que é outro que já apareceu então, por isso aqui. Que eu falei rápido. As pessoas podem olhar as edições anteriores. Beleza. Pronto. Já... Hipertexto. Você pode aí. É. Hipertexto, exatamente. É. Imagine um link aqui. Imagina um link. Link aqui. É. Ele fez também o Eu Te Amo Cara. Você assistiu com o Paul Rudd? Ninguém... Eu assisti e gostei. Legal, gostei, né, cara? Gostei, achei legal. Ele faz o irmão gay do Paul Rudd, e é. Que é tipo o melhor amigo do pai dele, né? Aquela cena do pai é incrível, né? É muito velho, é muito assim, quem é seu melhor amigo? É seu irmão, meu filho. É. Seu irmão é. E um cara muito louco. É. E, o... e cala a boca, né? Andy cara... Mazucas, lance assim, é, né? É. Aí no casamento aparece o cara, né? O Andy Mazucas sentado na frente da um... E o pai é o J. Jameson do Exatamente. É, e ele também tá no Tá Chovendo Bem, Hambúrguer, que vai estrear daqui a pouco no Brasil. Tem o Hot Rod, que não assistam Hot Rod. O que é Hot Rod? Cara, não sei o nome em português, mas é um que ele tenta ser daqueles malucos que faz motocross, sei. Só que ele faz com uma bicicletinha. É ruim, é horrível, horrível. Ele foi o host, o apresentador do Movie Awards desse ano, né? Ele na gringa e eu aqui no Brasil. Não, olha só! Ah, é, temos um... Não, e uma coisa que ele faz que eu acho muito foda hoje isso, é o som. Porque tá dando entrevista pra atrevida. Né? Imagina quando ficar sério, tiver pois um drop é, dele, né? Nosso programa der certo. Vai ser difícil, cara. Vai ser difícil. Ele faz muita coisa, as curtas que ele faz pro Saturday Night Live. São muito bons, muito, né? Muito foda, ele é foda. Ah, ele é um dos caras que faz o My Dick na Box, né? E o Jizz in My Pants. Boa. E o Jizz in My Pants. Jizz in My Pants. Muito bom. E outro cara que vem destacando bastante é o Bill Hader, sim. Que se envolveu bastante com a galera do Jerry Apatow ali. Ele é um dos policiais do Superbad, né? Um dos, ah, tá. É o outro policial lá, fez também Ressaca de Amor, que é a mesma turma, fez o Tropic Thunder, Trovão Tropical. O Pineapple Express também, Adventure Land, que é o diretor do Superbad, que até hoje não saiu no Brasil. Mas vai sair em DVD direto em dezembro, novembro. Ah, é? Olha que boa notícia. Com um nome bizarro, mas enfim. É. Ele vai estar em pouco tempo em MacGruber, que é... MacGruber! Eles vão levar... era uma sátira ao MacGyver. Me parece um pouco fora de contexto isso pro cinema agora, né, cara? Ah, mas... É mais uma coisa... Porque assim, que faz velho? Sucesso lá, não é engraçado. É porque Hermes e Renato fez o Magago há um tempo atrás, eles estão aproveitando o mal. Pois é. Mas é engraçado, tipo, na série foi engraçado você ver tudo acontecendo. Mas vários filmes que saíram do Saturday Night Live, eles pecam por isso, né? Tipo, ah, sim. Pô, são filmes que renderiam uma ótima sketch, né? E já era um sketch, então por que levar pra quem cinema, fazer de novo, né, é. Mas é a velha regra de Hollywood, né? Deu grana... Sequência. Ah, mas a gente acaba indo ver. A gente fala mal, mas, pô, maneiro, vamos ver. Ah, tem vários que eu não vi desses que saíram de lá, viu, sério? Cara? Tem vários, eu não vou lembrar de quais agora. Mas, enfim, esse foi uma geral aí no elenco do SNL. É, a gente gosta bastante da série e eu acho que é um celeiro de comediantes, né, cara? Que é importante. No Brasil a gente tem celeiro de comediantes o quê? O Zorro Total, e é muito triste isso. Não, agora temos outros. Vou fazer uma parada muito rapidamente, já teve 2 horas de podcast, né? Ou mais. Ou mais. Então vou fazer rapidamente só uns registros. Que, por exemplo, o grande vendedor de bilhete de cinema brasileiro são comediantes que vieram da televisão. Os Trapalhões. É verdade. Se você consolidar quantos ingressos o Trapalhões já vendeu 120 milhões de ingressos. E dos... Ó, decorei, rapaz. Fez a lição de casa. E dos 20 maiores... Até 2007, né? Porque agora mudou por causa do Se Eu Fosse Você 2. É. O Divan esse ano ele teve boas bilheterias. Que orgulho, né? Mas das 20... Não, mas, porra, é maneiro. Dos 20 milhões... Dos 20 maiores sucessos da história do cinema brasileiro, 13 são dos Trapalhões. É. E no E quanto da Xuxa? Todo não o resto. Tudo 7. Não, e do hiato que a gente tem de produção nacional, antes da retomada do novo cinema novo, blá blá blá, a única galera que mantém o cinema nacional na ativa, com exceções, são os Trapalhões. É. São os primeiros a ter co-produções com grandes estúdios americanos. É uma loucura. Didi é sensacional, rapaz. Mas ele, né, cara, eu tenho todo o respeito pela obra dos Trapalhões. Do começo dos anos... Final dos 70, começo dos 80 ali. Tem filmes bons de verdade que até hoje... Sketches legais. Eu vi recentemente aquele... O Cinderela Trapalhão. É legal o filme. É divertido. E essa coisa que a gente se amarra, que americano faz, que é pilhéria, zona com uma parada séria, eles já faziam. Avacalhavam tudo. Tem a avacalhação do Guerra nas Estrelas brasileira com o Didi Mocó. É sensacional. Tem várias paradas. Não, e vários, né? O Pai dos Macacos tem, o Mágico de Oz tem, cara. E tem o Alta Compadecida, que é um filmaço, assim, a versão, né, dos Trapalhões. Agora, dos anos 90 pra cá, aí é triste, né? Os Trapalhões acabaram, né? Ficou só o Didi, né? O Didi fudeu com a Biela, né? É, aí ele começou a fazer filme da Xuxa. É, exatamente, outra parada. Eles fizeram filmes juntos, levado. Inclusive, né? Alguns, sim, né? É. Xuxa não e os Trapalhões. É. E o mais algum comediante que saiu... Hoje, dois, começou com os Trapalhões. É, o José Alvarenga. O José Alvarenga, Júnior. Sensacional, começou como assistente de direção, depois dirigiu. E também outros dois à parte interessantes. Bruno Mazeu tá, vai estrear, acho que esse ano, o Muita Calma Nessa Hora, que é um cara que veio da TV, mal ou bem. Mas... Tem alguma coisa a ver com Cilada, não? É uma história... Não, uma história só dele. E mal ou bem... Mas só que não tem uma correlação tão imediata com o CNL, né? O SNL. Porque, na verdade, é um celeiro. A galera fica de olho. O cara estourou, o cinema puxa. É. Ah, Bruno Mazeu é bom pra caralho. Tá no Fantástico, tá não sei aonde. Mas é mais a capacidade dele de produzir suas próprias coisas. Uhum. E aí você tem um comediante que vai pro cinema. E você tem a Heloísa PC, mal ou bem, que fez o Diário da Mais mal que bem. É, não sei. Que fez um filme que estreou em 2007, cara. Estreou? Eu também tava com essa mesma dúvida. Entrei na internet e disse que estreou em 2007. Deve ter estado em dois cinemas. É. Eu achei que não tinha estreado ainda. Enfim, eu não trago informação. Quando eu pesquiso, é uma merda. Eu não trago informação inteira. Mas tá aí, joguei no ar. Olha, o Diário de Tati, Heloísa PNC, pesquisa. E são esses, assim, alguns detalhes. É. Dois, assim, pouco relevantes, mas os Trapalhões, a gente tinha que fazer essa parte, falar bem aí do disso a turma. É isso aí. É triste falar de grupos de humor que migram para o cinema sem falar de Monty Python, mas vamos segurar a bronca, senão vai ficar muito longo. Vai ter que ter um podcast à parte de Monty Python, pelo amor de Deus. Mas, enfim, esse... É isso, né, galera? A estreia da semana tem algo de relevante, então foda-se, né? Não precisa assistir, porque ouvindo o podcast, tá beleza. Fica, ou vai assistir Up, que eu assisti essa semana e eu achei maravilhoso. É bom mesmo? É bom, muito bom. Na minha opinião, é um dos mais fracos da Pixar, mas é um nível de comparação muito elevado, né, cara? Mas eu achei um ótimo filme. Eu tava certo em relação ao final? Eu gostei, cara, eu gostei. Então eu achei errado. Então tava errado. Mas enfim, né, isso aí? Isso aí. Semana que vem estamos... Todos de volta? Ou não, né? Ou só três, ou só dois, ou... Não sei. Quem sabe só um. O destino reserva. Destino reserva. Um abraço pra Jim Bond. I love the smell of napalm in the morning. Let's put a smile on that face. Yippee-ki-yay, motherfucker. So fanfarrão. What do you mean funny? Funny how? How many? When this baby hits 88 miles per hour, you're gonna see some serious shit. Some serious shit. All right, you primitive screwheads, listen up.